want to hear this? Okay, follow me. Como se a terra corresse inteirinha atrás de mim, o medo ronda-me os sentidos por baixo da minha pele. Ao esgueirar-se viscoso, escorre pegajoso e sai pelos meus poros, pelos meus ares. Entra-me nos ossos ao derramar-se sedento, nas entranhas sinuosas entre as vísceras mordendo. Salta e espalha-se no ar, vai e volta, delirante, tão delirante. É como um sonho acordado, esse vulto desuntado a revolver-se no lodo, a deslizar de uma larva, emergindo lá ao fundo. Tenho medo, oh medo, leva tudo a teu, mas deixa-me. Arrasta-me à côncava funda do grande lago da noite, cruzando as gradas de fogo entre o céu e o inferno, até à boca escancarada, esfaimada, atrás de mim, atrás de mim. É como um sonho acordado, esses olhos no escuro das carpideiras viúvas, pelo pai assassinado, desventrado por seu filho que possuiu lascivo a sua própria mãe e sua amante. Meu amor, quando eu morrei, oh linda, veste a mais garrida saia,

já vem dos igrejos da voz. No reino dos voadores impera a grande anarquia, e a barata voadora já tem lugar de chefia. A passarada oprimida só deseja que isto mude, mas as aves de rapina cada vez têm mais saúde. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. As forças em parada desfilam junto à tribuna de honra, que é composta por 50 poleiros, onde estão pousados os representantes das principais espécies ornitológicas democraticamente nomeados pelo Marechal Avejão. Desfilam neste momento o Esquadrão Falcão e o Esquadrão Abutre, garantes da paz, da ordem, da segurança e da liberdade. À sua passagem, o Marechal Avejão ergue-se do seu poleiro e, estendendo a asa direita, saúda as tropas em sinal de respeito e gratidão.

have a time machine. Thank you. as mãos no fritador. A cegueira era tanta, a caldeira foi deitar. Machine. Sentir a aragem que balança os dependurados.

que eu não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque eu não sei, porque eu não sei, porque eu não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazer. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largas esta mão do torvelino, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. Self-made coisa e tal, fabricante de bandeira, Kit Kat capital, Luna Park de fronteira. Falo grata à paisana, pico-pico ceramico, sanduíche americana, quem te deu tamanho bico? Se é atento não caias, cala e come a tua mão. Menino, saia das saias, homem, não se quer chorão. Ai, não queres adeus, viola? Quem pode não sai de cima. Da foda não reza à escola, muito perdoa quem rima. Muita carne de terceira, com molho tudo se engola. Pergunta à alternadeira se a moral não anda mal. Central talvez nuclear, guerra sempre preventiva. Gasolina para o jantar, que a gente em nada se priva. Era uma vez um país à beira-mar chamuscado, porque Deus assim o quis, de cinza e negro pintado. Era uma vez uma terra de lá vem um, lá vão dois, onde a carroça se enterra, terão de passar os bois. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. tivesse sorte. Gosto de ouvir-te chiar, pois do berço até à morte me deixarei embalar. Calo da bolinha baixa, o Salazar é que era o povo a toque de caixa nesses tempos, quem me dera. Futebol de canapé, Nossa Senhora da Bola, tenho medo e tenho fé, cerveja com muita gola. Ó Senhora dos Parolos, que fazes numa azinheira? Precisamos é de golos e missa futeboleira. Se é pobre é porque tem culpa, se é preto tira-lhe a tosse, se é puta que paga a multa e se é puta antes não fosse. Se é bicha, jola com ela, se é bicho a tirar a latar, se é jovem não lhe dê estrela, se é cota não tem lugar, se é doente já não presta, se é carente compra um cão, se é urgente não tem pressa, se caiu deixa no chão. Rebabel, pardais ao ninho, Portugal engole sapos, no sótão são macaquinhos, na cava gatos sapatos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a gente ladra ao luar, mas a luz do sol não ferra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a gente ladra ao luar, mas a luz do sol não ferra. Na, na, na. A time machine. Thank you. I have a time machine. A time machine. La nostra feroce volontà d'amore, la nostra feroce volontà d'amore, l'amore totale è grigio e triste. La morte che spia su tutte le strade, la nostra feroce volontà d'amore, la nostra feroce volontà d'amore. Non potrò più cantare, non potrò più sorridere, solo nel mondo aspetti il grande finale. La nostra feroce volontà d'amore, la nostra feroce volontà d'amore, la nostra feroce volontà d'amore, la nostra feroce volontà d'amore, la nostra. Volontà d'amore. I don't listen to that shit. God, your voice is so beautiful. Yeah, well, let's go and eat. Can I hear one more? No, I'm hungry. I'm shaking with hunger. Let's please, go. Just one more song. No more! Okay?